mais garoto, eu quero um grupo, só você pode dar. Adão era assim com Deus e tinha tudo o que queria. O mar, o fogo, o ar, a terra, só não tinha companhia. Você não se chama Eva, nem tão pouco Adão. Sou eu. Me dá, o Eva me dá. Quero amor no almoço e maçã no jantar. O tempo foi passando e a vida era uma beleza. Adão trazia comida e Eva botava a mesa. Só que um dia Eva sorriu para o macaco mandril. Adão montou numa zebra e se mandou pro Brasil. Aí Eva disse: dá. Vou comer maçã.